país sem pobreza. ZYL280, Rádio Clube de Pouso Alegre, 1530 kHz. Há mais de 70 anos, uma boa companhia. Rádio Clube.